Yeah. Só tinha olhos pra você, eu não pensava em mais ninguém. Vivia por aquele amor e de você eu me tornei refém. Era feliz quando te tinha do meu lado. Chegava a contar as horas pra te ver e me sentir amado. Era tão belo aquilo que a gente vivia. O meu mundo aqui parava no momento em que te via. Simplesmente tudo totalmente apegado à sua pessoa. Não parava um instante de pensar como a vida é boa. Mulher perfeito, meu reflexo, versão feminina. A gente se dava tão bem, você me dava alegria. Eu queria com você fazer toda a minha história. Fazia planos pro futuro, planejava nossa trajetória. Nossos filhos correndo pelo quintal. Eu e você sentados no banco, só lembrando do nosso ideal. Era meu sonho de ter comigo pra sempre. No seu rosto eu enxergava o meu destino todo pela frente. Era tão bom quando você chegava em casa. E seu dia me contava, depois deitava na cama e me abraçava. Mas fui notando que você estava mudando. Algo estava acontecendo, eu só ficava observando. Os seus olhos não brilhavam mais como antes. Parecia que estava cansada, nossas brigas se tornaram constantes. Não me amava mais como antigamente. Eu já estava desconfiado de alguém invadindo a sua mente. A desconfiança já estava me tomando. Os pensamentos negativos já estavam me atormentando. Eu resolvi pedir conselhos pra um amigo. Há muito tempo eu abandonei, estava sempre comigo. Mas eu achava que nunca mais ia precisar. Minha cabeça estava quente, uma atitude agora. Agora eu vou tomar. Não sei qual vai ser o resultado dessa caminhada. Eu vou seguir essa mulher pra ter certeza do que a mente fala. Amores não resolvidos, use o seu instinto. Uma bala de revólver bem no meio do juízo. Pra amores não resolvidos, faça o lógico. Mande logo pro abismo que não sabe dar valor ao óbvio. Pra amores não resolvidos, use o seu instinto. Uma bala de revólver bem no meio do juízo. Pra amores não resolvidos, faça o lógico. Mande logo pro abismo que não sabe me dá valor ao óbvio. Que me pediu, então eu vou te ajudar. Vou colocar algumas ideias pro seu cérebro funcionar. Eu sempre te falei que essa donzela era uma bunda. Mas como sempre no seu critério teve valor na de maior bunda. Você sabe que essas mulheres não valem nada. Deu mais uma marrosada no meio do chão pra dar uma relaxada. Mas você achou que ela era tudo. Se fudeu como todo mundo que confia nesse absurdo. Já que alguém vai te amar mais do que você. Eu não consigo ver sucesso em algo assim, então comece a escrever. Você vai colocar mesmo esse plano em prática. Estragar a sua vida por uma alma que já está condenada. Essas histórias sempre terminam do mesmo jeito. Um na cadeia e outro no cemitério, pra mim isso é perfeito. Mais um encontro romântico lá no inferno. Realizando sobre o meu comando o amor eterno. Caralho, só bastou uma cantada. Um toque de carro do ano e a carteira recheada. Pra aquela dona de casa virar uma prostituta. Toda noite pra dar um ramo sempre dava uma desculpa. Chegava em casa e nem olhava pra você. Fazia dias que não transava, não conseguia entender. Mas vamos lá, eu vou entrar com a minha parte. Já que você declarou guerra, então vamos pro combate. Será que você ainda tem aquele brinquedo? Que manda as pessoas pro além que só de ver já te causava medo. Aquele mesmo cromado que eu adoro. É o elo entre mim e o seu mundo contraditório. Mas deixou bem claro que isso tem a consequência. Por isso tem a atitude, mire bem no meio da cabeça. Depois é só deixar comigo que o resto eu faço. Eu vou cuidar de todo o transporte posterior, é o seu ato. Se não vou pedir muito, eu só preciso de um favor. Com o sangue dela faço um pentagrama e me coloque como autor. Só pra deixar bem claro que eu estou vivo. Se der brecha pra minha obra, vai ser levado pro abismo. Amores não resolvidos, use o seu instinto. Uma bala de revólver bem no meio do juízo. Amores não resolvidos, faça o lógico. Mande logo pro abismo que não sabe dar valor ao óbvio. Amores não resolvidos, use o seu instinto. Uma bala de revólver bem no meio do juízo. Amores não resolvidos, faça o lógico. Mande logo pro abismo que não sabe dar valor ao óbvio. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la